Agora sim, o dia chegou no fim. A vontade é geral. Eu vou sair pra social. Vou de bonde, vou de trem, carro esporte, tudo bem. No circuito, na cidade, no subúrbio, no sacode. Espero a porta abrir, não vou grilar, só vou curtir. Quero um amor legal, ver os amigos, coisa e tal. E vadiar, a condição aliviar. Quero me perder, quero me jogar. Chame Ademir, Big Boy, MC Limar. É o baile da pesada que chegou pra arrebentar. Hey, Mr. DJ. Quero nitroglicerina. Quero Maria Fumaça, Black Rio, adrenalina. No cassino Bangu, no Vera, no Portelão, no Chapéu Mangueira, no Morisco Pereirão, em Caxias, no Gramacho, para todos, na Pavuna, no Mackenzie, São Gonçalo, tô no Melo, Cascadura, mas se liga, sangue bom, não sou de violência, nem sou de perder a razão. É que o bicho tá pegando, é que o couro tá comendo e ninguém traz solução. Vou de bonde, vou de trem, carro esporte, tudo bem. No circuito, na cidade, no subúrbio, no sacode. Espero a porta abrir, não vou grilar, só vou curtir. Quero um amor legal, ver os amigos, coisa e tal. E vadiar, a condição aliviar. Quero me perder, quero me jogar. Chame Ademir, Big Boy, MC Limar. É o baile da pesada que chegou pra arrebentar. No Gramacho, para todos, na Pavuna, no Mackenzie, São Gonçalo, tô no Melo, Cascadura, mas se liga, sangue bom, não sou de violência, nem sou de perder a razão. É que o bicho tá pegando, é que o couro tá comendo e ninguém traz solução, então vou de bonde, vou de trem, carro esporte, tudo bem. No circuito, na cidade, no subúrbio, no sacode, espero a porta abrir, não vou grilar, só vou curtir. Quero um amor legal, ver os amigos, coisa e tal, e vadiar, a condição aliviar. Quero me perder, quero me jogar. Chame Ademir, Big Boy, MC Limar. É o baile da pesada, baile da pesada. Quero nitroglicerina. Quero Maria Fumaça, Black Rio, adrenalina. Quero ouvir o batidão. Quero ouvir a furacão. Quero nitroglicerina. Quero Maria Fumaça, Black Rio, adrenalina. Furacão, agora sim, o dia chegou no fim.